sobre o nosso último episódio. E por função disso, eu gosto de jogos 138 vezes tá no ar, que é o nosso Codec, nosso canal Omnifoda de comunicação. Plim, plim. Codec, canal Codec. Omnifoda de comunicação. Pera aí, rapidinho. Não fala não, que a gente já tá gravando. Mas dá pra ouvir. meu microfone capta. Volta. Então, Plim Plim Codec. Codec. A gente tá aqui no Baixo Frente Codec. Liga na minha frequência, fala comigo, manda oi pra mim. Que isso, hein? Que isso? Você quer salvar o seu progresso? Ligue na frequência do Baixo Frente Codec. Qual seria a frequência do Baixo Frente Codec? Seria 142.88. Por qualquer motivo, assim, não faz o mínimo sentido. Não, fechou, 142.88. Mas é isso aí, 142. Liga pra mim, o quê? No meu codec. Vai te ver. Não vou ver. Eu vou chorar. Rebeca, a gente tava aqui confabulando sobre quem deveria ser o dublador do Snake na versão em português do Metal Gear V, né? Metal Gear 5, sei lá. Ou Ator Fantasma. E fizemos isso porque o dublador original da versão americana foi enfim revelado, o segredo do fotógrafo. E vai ser o Kiefer Sutherland. Kiefer Sutherland. O cara que, se não fosse por 24 horas, seria pra sempre o capanga do Garotos Perdidos. E, com certeza. E um dos caras dos Jovens Pistoleiros, daquele filme merdão dos anos 80. Que isso, hein? Kiefer Sutherland, filho de Donald, que é inglês, inclusive, né? Filho de Donald, com certeza, que é um... Ele é um sir, não sei se não é um sir. Deveria ser, se não é, deveria ser. O que você achou, Rebeca? Você que é uma das maiores fãs de Metal Gear que nós temos aqui no pedaço. Sou. Cara, eu adorei. Indo contra a corrente que está odiando o Kojima nesse momento, porque não vai ser o David Hayter. Haters gonna hate. Mas eu adorei, eu achei que tem tudo a ver. Eu adoro a voz do Kiefer Sutherland. Ele tem bem voz de agente secreto mesmo. Mas eu acho... Do it now! Ok, eu acho now! Eu acho que tem uma pegadinha aí, entendeu? Eu acho que isso é mais uma trolladinha do Kojima. Eles estão fazendo todo mundo acreditar que o David Hayter foi jogado pra escanteio de propósito. Mas no fim das contas vai ter o David Hayter vai voltar, eu tenho certeza. Você acha que então no 5 vai ter o Solid? Acho. E que o Solid vai ser o Hayter mesmo. Exatamente. É uma das minhas teorias. Eu acho que... O Hayter tá participando da sacanagem ou você acha que o Kojima tá trolando até ele? Seria um erro. Eu acho que ele tá participando. Eu acho que eles estão mancomunados, Hayter e Kojima. Porque o David Hayter é muito amigo do Kojima. Sim. Então eu acho que eles estão mancomunados pra fazer essa trollada e pra enganar todo mundo. E isso não seria novidade, né? Porque o Kojima já trollou todo mundo na época do Metal Gear Solid 2, por exemplo. Que ele fez todo mundo acreditar que seria o Solid Snake até o final. Exatamente. Porque ele mantém, quando ele faz uma trollada dessa, ele mantém até o final. Então ele foi, ele lançou o jogo, a galera acreditou que ia ser o Snake, a galera começou a jogar com o Snake no Tanker Incident, aí de repente, tcharam, Raiden! A galera comprou o Soul of the Enders só para jogar Metal Gear Solid 2. Jogou a demo que era com o Snake, aí chega... Da puta mesmo, entendeu? Pois é, aí chega na hora, aí tira a máscara, aí o Raiden, igual propaganda de shampoo, assim, tirando a máscara em câmera lenta, o cabelo voando, aquela carinha de bichonen, não tô falando bichona, bichonen. Vocês acham que o cara é gênio, cara, filho da... Vocês não conhecem bichonen, procurem aí. Não, procura isso não. Mas é pouco de anime, chatão. É, então, aí eu acho que ele é bem capaz de estar trolando de novo, entendeu? Porque eu acho que no Phantom Pain vai aparecer o Snake na época em que ele era novinho, em que ele era o pupilo do Big Boss na Foxhound, entendeu? Então, eu acho que eles mudaram a voz do Big Boss pra isso, pra diferenciar da voz do Snake, que vai ser o David Hayter, e também porque o Big Boss vai estar mais velho, que foi o que aconteceu no Metal Gear Solid 4. Quando o Big Boss aparece, ele tá bem mais velho e ele interage com o Snake, então pra diferenciar, eles colocaram uma voz diferente. O dublador do Big Boss no MGS4 chama Richard Doyle. Mas é um dublador aleatório, né? Não é ninguém, assim, famoso. Pois é, eu te confesso que até hoje eu só joguei Metal Gear em japonês. Então, eu não conheço a voz do David Hayter, por exemplo. A voz do Snake, pra mim, é aquela do japonês mesmo, a versão japonesa. É do Akio Otsuka. Akio Otsuka. Mas então acho que vai ser isso, eu acho que é uma trollada. Eu tô apostando que vai ter o Solid Snake no Metal Gear 5, e é por isso que ele fez o Big Boss diferente. Você vê, até agora ele não falou nada sobre outros personagens, sobre sobre o Solid. Ele só mostrou o Big Boss e só falou, essa vai ser a voz do Big Boss. Não falou mais nada sobre o jogo. É verdade. Então, galera, tão aí. Tô apostando. Essa é a minha teoria. Essa é a teoria da Rebepska. Ah, e outra, rapidinho. Ainda acho que vai ter, com certeza, vai ter alguma Kojimice em relação ao Jack Bauer dentro do jogo. Alguma referência o Kojima vai colocar. Isso, porque isso. O nome do Big Boss é Jack. O nome do personagem, na verdade, é John. Mas o apelido dele é Jack. Jack é um apelido de John. Eu não sei porquê, mas... Do Solid é David, né? David, aham. Pois é. E aí, só que a The Boss chamava o Big Boss, John, de Jack. Então, com certeza, você acha que o Kojima vai deixar passar essa referência? Ele que é um obcecado fã de séries e filmes de ação. Ele não vai deixar passar. Vai. O dublador do Jack Bauer dublando o Jack Snake não vai deixar passar. E tem que ter Do It Now. Tem que ter. É a frase do Jack Bauer. Do It Now! O Kojima vai botar. Em algum ponto do jogo vai ter um Do It Now. Com certeza. Do It Now! E geralmente falando com o pelo codec com alguém. Pra falar, Fulana, me manda não sei o que pro meu PDA. Do It Now! Ele só não vai poder botar uma referência muito óbvia, tipo citar o nome do personagem e tal, porque ele teria que pagar direitos autorais, né? Talvez. Se fizer uma referência muito óbvia. Mas alguma referência sutil vai ter. Provavelmente. Então, Rebecca, agora já falamos aqui de Metal Gear Solid V5. Eu faço o apelo pra que todos vão lá ao Gears of War e ouçam o minicast que a Rebecca gravou, dando as impressões dela sobre a pré-conferência da Konami. Ah, é, inclusive... Sobre Metal Gear, né? Você falou de Pro Evolution Soccer em 2014? Acho que não, né? Não. Então é isso. Falei só sobre Metal Gear. Eu coloquei lá as minhas teorias malucas, as minhas previsões sobre qual será o tema do Metal Gear Solid 5. Então, quem for fã, vá lá ouvir, por favor, meu minicast e também contribua. Coloque as suas teorias próprias lá pra gente conversar, pra gente, né, ficar naquela obsessão kojimística. E pans. Então, Rebecca, é isso. Agora vamos pros e-mails aqui. Que o primeiro e-mail, eu vou pedir pra você ler, não. Eu vou ler hoje. Tá bom. Amigos do Baixo Frente Soco, aqui é o Tristão.ccm. Não sou um arquivo. E queria falar algumas coisas sobre o cast do novo console da Microsoft. Em primeiro lugar, a abertura do podcast prova minha teoria de que o funk, pra ser música, falta só ter uma letra que não seja algo do tipo sou mulher, pode vir me comer. A Pepsi conseguiu transformar uma música pra lá de escrota em algo muito bom, meus parabéns. Nada contra quem curte, mas enquanto o funk pintar as mulheres como bonecas sexuais revolativas, serei um a mais atacar pedras. Olha só, que muito maravilha. Bom. Que maravilha. Mas vendo como todo mundo confunde a gente? Pois é verdade. Ele falou a Debs, mas quem cantou essa música foi a Debs. Foi a Débora! Não foi a Rebecca! Foi a Débora! Mas a MC Anitta, ela tá nessa onda de funk do bem aí. Ela não bota palavrão. Tipo o Naldo, né? Na verdade, o Naldo tem uma versão PG-18, uma PG-13 e uma versão 18+, nas músicas dele. Mas a Anitta tá nessa onda aí do funk família, tá? Ela tá se engajando nisso. Voltando ao assunto do podcast, o Xbox One, pra mim, é a prova de que jogadores não estão nem aí para outras funções do console. Vídeo grande refúgio dos gamers frente ao mesmo. Ganhei até conquista no Alvanista só por publicar essa GIF. Mandou um link aqui do Alvanista, que é um carro de Fórmula 1 derrapando e dando meia volta indo em outro caminho, e o caminho contrário ao que o carro segue tá escrito Xbox One, nessa direção. Aí ele vai pro outro caminho, que é PS4. Tá certo. Aí ganhou, valeu um troféu dele pro Alvanista. Uma das milhares feitas zoando o console. A impressão foi que a conferência foi toda montada pela galera do marketing da Microsoft, que pensou na mãe barra pai de quem compra o console, como se não existissem gamers adultos que podem trabalhar para comprá-lo. Outra coisa foi o sempre online, que pode tornar o console o Nintendo 64 dessa geração. Ou seja, um console muito bom e com ótimos jogos, mas que foi destruído pelo medo da pirataria. Eu acho que ele forçou a barra aí com essa coisa do 64, um videogame com ótimos jogos, né? Com 5 ótimos jogos, né? Todo mundo lembra que a Nintendo usou cartuchos no N64 porque os CDs eram fáceis de copiar. E se deu muito mal com isso. Não que eu ache certo o modelo pipipichu, mas o fato do PlayStation 1 ser fácil de piratear não matou a Sony, pelo contrário. O mesmo ocorreu com o Xbox 360. Se eles querem acabar com os piratas, que tal parar de cobrar preços estratosféricos no lançamento dos jogos? Não tem como 80 a $90 ser um preço justo. O preço não é esse. O preço, hoje, é de $60. É, enfim, se for... É mesmo dos jogos do Wii, é de $60? O Wii acho que era 50, inclusive. Mais barato ainda? É, acho que era preço de PC, se não me engano, não tenho certeza. Se for como se justifica o jogo cair enormemente de preço, caso ele não venha do esperado. É a mesma coisa que acontece com os filmes em DVD. No começo eles custam R$100 ou mais. Cara, onde é que esse garoto vive, brother? Tá tudo muito inflacionado lá no mundo dele. DVD hoje em dia é R$30, pô, quando lança. O Blu-ray é R$80. Mas eu acho que ele quis falar isso no começo, não? Talvez. Mas se o filme junta a poeira na prateleira, logo o preço cai pra 20. O desconto tem que vir de algum lugar, pois não faz sentido vender algo abaixo do preço de custo. Se eles conseguem vender um jogo por $40, o custo foi de no mínimo 30. Não, o custo foi bem menos que isso, você não tá entendendo. Então por que cobrar 3 vezes mais no lançamento? Parafraseando Tony Stark, se a matemática estiver certa, e ela sempre está, o preço cobrado por lançamentos é injusto, e a solução encontrada por alguns, infelizmente, é a pirataria. Bom, o preço de custo de um DVD é muito baixo, é muito baixo. Se, pensa que se o DVD virgem chega na sua mão por R$1, é porque o fabricante pagou muito menos. Agora pensa que esse fabricante, né, que a Microsoft, quando vai comprar DVD, não compra varejo, compra um atacado absurdo. E deve terceirizar isso, inclusive. Não deve ser nem ela que prensa o DVD. Então isso é muito barato. O preço de custo é muito barato, tá? Assim, os $60 que a gente chega, a margem de lucro do cara é bem grande. É claro que no Brasil a margem de lucro ainda é muito maior do que em outros países, mas margem de lucro é uma coisa elevada, tá? É... A solução encontrada pelos gamers que querem continuar na legalidade é o jogo usado. É algo semelhante ao que ocorre com os automóveis. Quem não tem dinheiro pra comprar um zero, vai atrás de um semi-novo. Agora, querer taxar um usado pra ele custar o mesmo de um novo é o fim da picada. Imagina você comprar um carro 2009 pelo preço de um zero. Tem lojado a ver com esse papo de eles não pagam impostos? Pois se a loja tem registro, no Brasil, o famoso CNPJ, ela paga imposto até se vender uma bala. O que a Microsoft quer é nos obrigar a comprar jogos originais pelo que eles quiserem nos cobrar. E se você não tem dinheiro, vai jogar dominó com os velhinhos da praça. O que pode acontecer é os jogadores irem atrás de uma plataforma diferente. E se a Sony seguir também esse caminho, a Nintendo voltará a dominar o mercado, pois ela não tem essa mentalidade de siga-nos se for capaz. Ela não é capitalista quanto... Ela não é tão capitalista quanto os seus concorrentes, mas sabe que só vai ganhar dinheiro se os jogadores puderem jogar seus jogos, nem que seja via usados. Eu acho que você tá vendo a Nintendo como se fosse a sua amiguinha de escola, hein? Tá bem otimista em relação à Nintendo, viu? Não é assim, não. Ela não é tão capitalista? Ele falou é tão capitalista, né? Quando... Então você... Eu também tinha lido não. Você é sagaz, é isso mesmo. Na minha opinião... Desculpa. Foi mal, cara. Na minha opinião, Microsoft e Sony deveriam parar com essa de só jogue se puder pagar. E se espelhar em outras empresas, como a Valve, por exemplo, que disponibiliza jogos de graça no Steam. E o jogador paga por extras, como skins e DLCs. Quem pode pagar, gasta os tubos. E quem não pode, só se diverte, de grátis, como chama os amigos pra jogar junto. E esses amigos gastem os trocados também. É uma forma democrática, genial e justa. E dá dinheiro. Espero ver a E3, tanto Microsoft quanto Sony, reformulando seus consoles e tirando essa trava de usados e sempre online. Pois se eles derem uma de caco antigos, vão tomar naquele lugar. Bem, peço desculpas pelo meio longo. Parabéns pelo ótimo trabalho, obrigado e fiquem com Deus. Amém. Amém. Pode ler o próximo e-mail? Pode. O próximo e-mail é do Nick, de Dota, nas LANs. Aqui o que reinava era Dota, não CS. Dois pontos, sou. Eu sou. É porque... Nossa, nada a ver, viajei. Ele só explicou o nick dele. Gente, rebobina tudo aí. O nick dele é Soul, que é o nick de Dota. Pra cá. Porque nas LANs, de onde ele mora, reinava Dota e não CS. Pronto, agora foi certo. Agora foi. Então, o Soul, de 15 anos, de Bom Jardim, no Rio de Janeiro. Pô, acho que as LANs lá ficaram um bom tempo, né? Porque se ele tem 15 anos agora, ele tem que... É verdade. Né? E a LAN House jogava Dota, que é um negócio que saiu... Ah, mas tem o Dota 1, né? É verdade. É. Muito bem. Bom Jardim, o Brooks, o tio do Brooks tem uma fazenda em Bom Jardim. A gente já foi até. Muito bom, muito agradável o lugar lá. Muito bom. Olá, pessoal do Baixo Frente Soco. Essa é a primeira vez que eu mando e-mail para um podcast. Obrigado. Embora eu os ouça com muita frequência. Comecei a ouvir o Baixo Frente Soco há 1 mês e meio e já ouvi quase todos os podcasts enquanto jogava jogos e diversão. Zerei Dark Souls 2 vezes. Meu Deus. Mega Man X 5 vezes. Mega Man... Não. Mega Man X 5. Depois 5 vezes. Eu me vejo 5, que ele botou o X mesmo. X minuca. Mega Man X5, Mega Man 1, Mega Man 2, Mega Man 3, Mega Homem 4, Mega Homem 5, Metal Gear Rising, DMC, Tomb Raider e outros. E pelo amor de Deus, me digam qual é o nome da música cantada do Mega Man 2 no Castelo do Willy. Vocês em um disco ninja tocaram e eu não lembro o nome. Qual é? Essa música é uma paródia, tá? Aquela versão cantada é uma paródia daquela música. O nome dela é Okusenman e eu vou colocar aí na Postagem. É uma paródia lá do Nico Nico Douga, que é tipo um YouTube misturado com 4chan no Japão, que é de vídeos, mas em geral são de comédia. E aí alguém fez essa paródia, o Kusenman. E depois até o Jump Project gravou. Então vejam aí no post. E agora chega de enrolação e vamos ao que interessa. Eu, nessa geração, utilizo o 360 como um videogame mesmo. Tanto que eu uso ele com o notebook ao lado, ouvindo o podcast ou no Skype. Ninguém aqui usa Netflix nem nada do tipo. A Microsoft errou na conferência ao mostrar esse monte de coisa que o Sony faz, o Zone, Xbox One, sendo que quem estava assistindo a conferência era quem jogava videogame, porra. É. Outro erro foi diminuir a potência do console para ele virar esse canivete suíço, pois o PS4 está com hardware superior ao do Xbox One. Espero que continuem fazendo esse excelente trabalho e, para não dizerem que sou mal educado, vou mandar um abraço para todo mundo. Muito bem. E PS, um episódio de Assassin's Creed ou Dark Souls, por favor. Vai acontecer. Eu tô jogando Assassin's Creed agora, a série, e o pessoal já jogou Dark Souls aí. Acho que já dá pra gente fazer um episódio sobre Dark Souls e Dark qualquer coisa, que eu já não lembro. É Demon Souls, Dark Souls, né? Uhum. É isso aí. A série The Souls. Vamos trabalhar nisso. The Souls. The Souls. Shin, lá de Campinas, São Paulo. Olá, pessoal do Baixo Frente, só tudo certo, tudo certo. Caras, quando o Ni no Kuni foi um jogo que, quando anunciado, tá tudo confuso esse meio dele. Shin, porra. Caras, vírgula, vou tirar o primeiro quando. Caras, Ni no Kuni foi um jogo que, quando foi anunciado, me deixou maluco. Como já disse antes, sou um grande fã de JRPGs. E, como muitos, sofria com a falta de um bom jogo desse gênero na geração atual. Ni no Kuni parecia trazer tudo o que estava faltando. O jogo saiu no Japão, depois de sei lá quanto tempo saiu aqui no Ocidente. Acho que foi um ano depois do lançamento japonês, não. Foi 3 anos quase, foi em 2010 que saiu lá. E apareceu em algumas lojas daqui custando uns R$190, absurdo. Não quero ficar muito tempo falando sobre os preços de jogos no Brasil, mas eu não aceito e não compro nada que esteja nessa faixa de preço. Engolir um preço desses goela abaixo é inaceitável, e sendo assim, fiquei sem Ni no Kuni por um bom tempo, até que uma loja aqui de Campinas fez uma promoção e paguei 130 mangos. Ó, que alegria. Comecei Ni no Kuni e rapaz, não, eu me perdi aqui no e-mail dele, hein. Olha só. Aqui, ó. Na época que o jogo chegou, eu ainda estava jogando The Walking Dead, que é realmente excelente e mereceu muito o prêmio de jogo do ano de 2012. Concordo. Assim que terminei The Walking Dead, comecei Ni no Kuni e fiquei maravilhado com o jogo. Ele passa uma sensação de grandeza que te faz pensar que vai ficar naquele mundo do jogo por um bom tempo, o que pra mim é uma coisa muito boa. Aos poucos, mais opções vão sendo liberadas e você vai percebendo como o jogo é cheio de coisas adicionais pra se fazer, sem se tornar confuso ou jogando um caminhão em cima do jogador. Coisa que... um caminhão de velocidade em cima do jogador, coisa que eu senti quando eu fui jogar Kingdom Hearts, mas uma outra coisa que eu achei sensacional foram alguns dubladores. Destaque para o dublador do Drippy, o Stephen Rotary. Sabiam que ele teve um papel menor na primeira parte do último filme do Harry Potter? Claro que eu sabia, óbvio. Com certeza, a minha vida inteira eu soube disso. Caraca. O trabalho de localização para o inglês está excelente. Achei incrível as sacadas como Boutique, a loja de itens onde tudo deve vir com corujas. Kelter Master, loja de armas com referências a corvos, sendo que call é o som que os corvos fazem. O lance do Rei Tom. O lance do Rei Tom ser chamado de Miaudice. Miaudice. Tudo isso enriquece muito. Tudo isso com sotaque em inglês, né? Miaudice. E torna um lugar repleto de fantasia. Não sei se posso dizer que o Ni no Kuni foi uma agradável surpresa, visto que, se tratando da Level 5 do estúdio Ghibli, é de esperar algo muito bom. E algo muito bom eles entregaram. Ni no Kuni brilha no meio dessa escassez de bons JRPGs e de desenvolvedoras japonesas batendo cabeça para criar um jogo de alto nível que agrade tanto. Na época do lançamento no Reino Unido, o jogo ficou em primeiro, na frente de FIFA 13 e Call of Duty. Não tenho muito mais o que falar, então até o próximo e-mail. Um abraço pra todo mundo, tchau. Sabe que eu estive na presença de uns ingleses aí, né? Porque foi no jogo do Maracanã, Brasil e Inglaterra, e tava a inglesada lá com o sotaque British English. My name is Jack. Não, cara, o sotaque britânico é tão lindo e tão sexy que até quando a pessoa produz uma interjeição fica bonito. É shite. Por exemplo. Shite. Mas é o escocês que fala assim. É. Fala shit. Falam shite. O escocês é bruto. O escocês não é. Scottish shite. É o sotaque mais lindo do inglês, eu acho. O escocês. Mas é meio rústico, assim, né? É, aquele filme Trainspotting, que o escocês, quando passou nos Estados Unidos, foi com legenda, sabia? Caramba, sério? Que a galera não entendia. É bizarro. Mas com legenda no próprio Reino Unido, nos outros países? Não sei, nos Estados Unidos foi legendado. Ah, caramba, que massa. Eu tô falando da interjeição, né? Porque eu lembro, eu nunca esqueci da Lara Croft nos primeiros Tomb Raiders, quando ela encontrava alguma coisa, né? Que ela fazia aquele aham. Mas era um aham tão britânico, assim, aham. Aí o no, quando ela encontrava um negócio que não era pra ela pegar, né? Ela, no, no. Eu nunca esqueci desse detalhe. É muito sexy. Love. Lady Croft. Lady Croft, you have good instincts, Lara. You're a Croft, just like your father. Eu lembro de uma parte do filme do Tomb Raider, quando ela tá tomando banho e aí ela sai pelada do banheiro. Você lembra? Você assistiu? Não, lembro disso não. Você não, não lembra? No primeiro filme. No primeiro filme. Aí ela sai, aí o mordomo dela fala, né, que Lara, uma lady, uma dama, né, deveria ser mais modesta. Porque ela sai, tipo, pelada e desfilando, né? Aí ela fala, Lara, a lady should be modest. Aí ela, yes, a lady should be modest. Mas, tipo assim, eu não sou uma lady, então foda-se. Ah, tô vendo aqui, Lara Croft. Bota aí, tem ela. Ah, não, mas isso não é do Tomb Raider, não. Acho que é aquele filme dela com Antônio Bandeiras. Que eles não, é do filme do Tomb Raider, do primeiro filme. Que tem a cena de... Não tem então, Pegas. Tem um filme dela com o Antônio Bandeiras e que tem Pegas. Ah, não, esse é do Lara. Ah, não, esse é um filme que se passa na Espanha. É do Tomb Raider mesmo, que eu tô vendo aqui. Tá certo. Pois é, aí ela fala, lady should be modest. Yes, a lady. Tô toda snob, assim. Tá certo. Rebeca, temos o último e-mail aí. O último e-mail é do Zepon, de 26 anos. Zepon. Ele trabalha em uma gerenciadora de risco, onde ele faz monitoramento e rastreamento de caminhões por Brasília. Olha só, Zepão, meu conterrâneo, tudo bom com você? Galera, jogos e diversão. Primeiro contato com games na época em que vinham adesivos de imagens dos jogos de Atari dentro da lata do Nescau. Caramba, adesivos de jogos de Atari dentro da lata do Nescau? Rapaz, peguei essa época não, hein? Olha que moleque mais louco que eu. Caramba, não me lembro disso também não. Ok, né? Aí era o videogame que o tio dele possuía. Atualmente ele tem um PS3, que ele chama de Johanna. E ele tem um Wii U, que ele chama de Miyuki. Sim, meus videogames possuem nomes. Ah, besteira, minhas coisas também têm nomes. Adoro dar nome pras coisas. Eu falei que eu chamo o meu PSP, por exemplo, eu chamo ele de Amarelão, porque ele é amarelo. E ele é lindo. Aí eu chamo mais por causa daquele cachorro do Pica-Pau, que tem o Amarelão e o Azulão. Guess who? Pois é. Aí ele continua dizendo, sobre o podcast. Conheci o podcast de vocês por volta de novembro de 2012, antes do meu primeiro Giancarlo Zizepon, antes do meu primo. Ai, meu Deus, através do meu primo Giancarlo Zizepon. Isso, que manda e-mail aqui pra gente. Conheci o podcast. Isso. Conheci o podcast por volta de 2012, através do meu primo Giancarlo Zizepon, e desde então procuro acompanhar todos os episódios. Agora, críticas e sugestões. Enfim, a parte do e-mail que realmente interessa, vamos lá. Sou meio que totalmente péssimo em expor minhas ideias, opiniões e sentimentos. Síndrome de Asperger, será? Asperger, né? Eu vou só falar tudo com sotaque britânico agora. Sim. Então serei sucinto no que diz respeito aos envolvidos como um todo. Gosto muito dos podcasts e os temas abordados. E a Bebs é a melhor de todos. Fim. Todos? Melhor de todos? Todos? Obrigada. Sou melhor do universo. Peraí, mas será que ele quis dizer Bebs ou Debs? Nesse caso? É verdade. Pode ser. Aliás, peraí. Que insumo a gente tem pra garantir que o primeiro cara que mandou isso realmente quis dizer Bebs e não Debs? É verdade. Então eu vou agora aqui, por ver das dúvidas, dizer que as duas são as melhores do mundo e estão em primeiro. As duas juntas. Que tal? Você assim. Acha ruim? Não, com certeza não. Eu e Debs. Vai ficar do teu ladinho, né? Lógico. Tá bom. Debsinha. Nós somos, tipo, fusão, assim, entendeu? Tipo Dragon Ball. Sim. Então, nós somos o... Como é que é aquele cara roxo que faz fusão, que fica o... Eu esqueci o nome. Cara roxo. Que usa o brinco. Faz fusão. O Kaiô, não sei o que, que faz fusão com a Potala. Isso, mas quando ele, quando ele faz a fusão com o Kibito, ele vira o quê? É, Kaiô Bito, talvez? É. Ah, não lembro. Esse aí. Então, é tipo eu e a Debs, entendeu? Nós somos a mesma pessoa e aí a gente vai fazer fusão e a gente vai virar The Bebs. E tô falando igual uma louca aqui, mas tudo bem. Acho que eu tô meio drogada hoje, entendeu? Porque eu tô no clima do Metal Gear Solid. E aí, sim, sempre que saem coisas de Metal Gear Solid, eu fico, tipo, mega empolgada, a adrenalina vai a mil e aí eu começo a ficar malucona. Então, bear with me. Continuando o e-mail do Zepon, sobre o último podcast, a ideia de tirar foto do seu rosto e transferir para o seu personagem no videogame já ocorria no jogo Perfect Dark, do N64. Bastava ter uma Game Boy Camera, um transfer pack, tirar a foto do seu rosto, fazer o ritual satânico da Rare e de transferir a imagem do seu rosto pro jogo e fazer um implante facial no personagem. Enfim, é isso. Abraços ou foda-se, exceto a Bebs. Sedução. Bebs merece um beijo. Obrigado. Agora tudo que mandarem pra mim, eu vou assumir que é pra mim e pra Debs. E um abraço a todos e continuem assim. E acabou. Tá certo. Tá pois certo. Esse foi o nosso codec, nosso canal Omnipoda de comunicação com os nossos ouvintes. Sempre que tiver um programa assim com um grande retorno, vamos dar essa solução. Com né, grande número de cartinhas. Grande número de cartinhas. Olha, um dia a gente ainda vai pedir pra galera mandar cartas pra gente poder fazer igual no programa da Xuxa. Pra gente jogar pro alto, fazer aquele montinho, aí joga e pega. Então, farei o seguinte, eu vou criar uma caixa postal. Boa. E nós teremos uma caixa postal do Baixo Frente Soul, que tal? Farei Boa. E colocarei o endereço dela lá na UFRJ, que eu tô lá todo dia. E lá, a agência central dos Correios de lá é lá mesmo. Aqui, daqui de casa eu tenho que andar uns 10 minutos aqui. Vamos fazer isso então, hein? Boa. Semana que vem eu vou aí aproveita agora que vocês têm um canal do YouTube, aí quando a galera mandar um volume assim, suficiente de cartas, aí você faz isso, você filma. Inclusive, podem mandar outras coisas que não cartas. Pode mandar revista de videogame antiga, ó, que tal? Uma boa. Manda aqui pro Baixo Frente Soul. Tô querendo fazer uma pode mandar isso, action figures de presente pra mim, também aceito. Isso, pro Ilapso. Exatamente, isso que a Rebeca falou. Não, pra Bebs. O Rebeca. Ilapso tem muitas já. É, isso aí, então vamos acabar logo isso aqui, né? Porque eu estou ficando confuso. Até a próxima, senhores. Até. E senhoras e senhoritas, etc. Tá, e snakes e... Debs my love. Tututum. Debs my love. Se botar meu olhinho, ele vai ultrapassar o level 99. Debs my love.